Já não é o 2 visual? É, ainda não, mas consigo nem já vai sair aqui. Estamos agora 2.4 milhas e avistou agora 77. Gente, utilizado o pouso 1-0, o vento variável 2 nós. E o pouso 1-0, vou 1-0, 1-2. Salvador, Azul 4981, final de 7 minutos. Azul 4981, reporte visual com campo, ajuste de altímetro na 019. Negativo de motor do campo. Não, Azul 4981. Azul 4981, autorizado com o sistema 0, vento 250 graus, 03 nós. Azul 4981. Azul 4981 no solo 59, olhe para a pista, me controle só na frequência 121.9. 3, decolado ao 01, chama o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, abraço, 223. Rio, Xanã, 63, 12, final, INS, 12. Autorizado posto Xanã 0, vento calmo. Ativo, autorizado posto Xanã 0, Xanã 3, 12. Bom dia, Guardião 07, Torre. Gente, o Guardião 07 é a parte fora do solo. Guardião 07 autorizado com rumo sul, não há tráfego conhecido a reportar. O vento variável, a gente altímetro no 019. Solo Guardião 07. Sente o Guardião 07 decolado aos 19, aguarde transferência. 7. 107 está presente já no controle de Salvador em 120 decimal 80. 1208, Guardião da Sete. Uno 1372, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento variável 022, o 1372. Autorizado, alinha e decola com 1372, obrigado. Zona 372, decolar 225, chame controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, obrigado, na 372, bom dia. Salvador, bom dia, Azul, 2796.0. 2796, autorizado a alinhar e decolar, pistola zero, vento calmo, a gente é altímetro na 09. 09, autorizado a falar. 96 decolado 230, chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 200, boa. Projetor Retor 3304, TDS para BR, pode chamar. Então, 3304, tráfego avistado, autorizado pelo sistema 0, vento variável 03 nós. Ajuste o altímetro no momento no 020. 120, ele pôs 1, 3304. 3304 no solo, ao 37, você não pode adicionar na frequência no 2019. Ao 37, pessoal, voltar. 3304. Voo 9095, autorizado, a linha é decolar sistema 0, vento variado 019, e o altimetro no momento no 020. Voo 9020, está autorizado a linha é decolar down 0, voo 10. Voo 1095, decolar 240, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 1208, obrigado, bom trabalho. Azul 4299, Ponto 007. Azul 4299, autorizada linha aérea, decolar pista no zero, vento calmo, altímetro no 020 no momento. Rio Evite, a linha decola Azul 4299. Salvador, muito bom dia, tá 3179, informação é aquilo, autorização, São Paulo, Guarulhos, 340, tá 10. Tá 3179 para a cota, na 2119. Vamos, Paulo, obrigado. Azul 4299, decolado aos 48, chame o controle do Salvador na frequência 120-2980. 2080, boa.